Só um jardineiro que chora ao ver cair em seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causará as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Assim, São Paulo. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. E o quê? As andorinhas não voam mais. Gostaram? Faz em mim morar. Ficar, Senhor. Ficar, Senhor. Tá lindo demais. Vocês são afinadíssimos. Vamos lá. Faz em mim morar. Ficar, Senhor. Senhor.